Para você participar desta pedida sonora, gente ouvinte, o nosso e-mail é este: uspfm@sc.usp.br. Ou mande uma cartinha para nós. Coloque no envelope da mesma USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Mas nesta manhã, o nosso negócio a pedido é música. Quem está em nossa sintonia e participa desta audição é ele, o nosso gentil ouvinte, o senhor Ciro Raimundo Ventura, que reside em Porto Ferreira. Porto Ferreira também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para ele, Carlos Galhardo defende, em arranjo do maestro Nelsinho, do saudoso cidadão samba, o pianista senhor, gosto que me enrosco. Jackson do Pandeiro, quanto talento e quanta saudade. Jackson do Pandeiro em nossa passarela para defender do Geraldo Pereira, sambista ímpar, pisei num despacho. Ainda para ele, o ferreirense, senhor Ciro Raimundo Ventura. André Filho compondo e cantando ao lado da Carmen Miranda, arranjo do maestro Pixinguinha, Alô, Alô. Não se deve amar sem ser amado, é melhor morrer crucificado. Deus me livre das mulheres de hoje em dia, despreza um homem só por causa da orgia. Gosto que me enrosco de ouvir dizer que a parte mais fraca é a mulher. Mas o homem, com toda a fortaleza, desce da nobreza e faz o que ela quer. Dizem que a mulher é parte fraca, nisso é que eu não posso acreditar. Entre beijos, abraços e carinho, o homem não tendo é bem capaz de roubar. Gosto que me rosco de ouvir dizer que a parte mais fraca é a mulher. Mas o homem, com toda a fortaleza, desce da nobreza e faz o que ela quer. Mas o homem, com toda a fortaleza, desce da nobreza e faz o que ela quer. É desde o dia em que passei numa esquina, pisei no despacho, entro no sangue do meu corpo tá duro. Eu procuro a Deus e não acho. Meu samba, meu verso não fazem sucesso. Há sempre um porém, vou a gafieira, fico a noite inteira, no fim não dou sorte com ninguém. É, mas eu vou num canto, vou num pai de santo, pedir qualquer dia que me dê uns passos, uns banhos de ervas e uma guia. Estadio e direço, senhor que eu conheço, me deu há 3 dias. Umas velhas batatas de estudo nas até uma casa em Caxias. Chuta, Orlando! É mais um dia em que passei numa esquina, pisei no despacho. Entro no samba, meu corpo está duro. Vem que procuro a cadência e não acho. Ai, meu samba, meus versos não fazem sucesso. Há sempre um porém, vou a gafieira, fico a noite inteira, no fim não dou sorte com ninguém. É, mas eu vou num canto, vou num pai de santo, pedir qualquer dia que me dê uns passes, uns banhos e ervas e uma guia. Está aqui o endereço, o senhor que eu conheço, me deu há 3 dias. Umas velhas batatas de estudo nas até uma casa em Caxias. Vambora! alô, alô. Responde, se gostas mesmo de mim de verdade. Alô, alô. Responde, responde com toda sinceridade. Alô, alô, alô, alô. Responde, se gostas mesmo de mim de verdade. Alô, alô. Responde, responde com toda sinceridade. Tu não respondes e o meu coração é lágrimas. Desesperado, vai dizendo alô, alô. Ai, se eu tivesse a certeza desse teu amor, a minha vida seria um rosal e flor. Responde então. Alô, alô. Responde, responde com toda sinceridade. Alô, alô. Responde, se gostas mesmo de mim de verdade. Alô, alô, alô, alô. Responde, se gostas mesmo de mim de verdade. Alô, alô. Responde, responde com toda sinceridade. Alô, alô, continuas a não responder. E o telefone cada vez chamando mais. É sempre assim, não consigo ligação, meu bem. Indiferente, não te importas com meus ais. Todo domingo havia banda no Coreto do Jardim, com as páginas sonoras mais nostálgicas. Você está reativando a sua memória com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. Esta missiva vem do bairro da Lapa, São Paulo. Alô, alô, São Paulo, que também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ele está em nossa sintonia pela poderosa Rádio USP de São Paulo, que tem 120 mil watts de potência. É para São Paulo ficar bem servida musicalmente com este maravilhoso som e esta potência formidável da Rádio USP de São Paulo. Mas quem nos escreve é o senhor Jorge Barros Neto, que reside, como já falamos, no bairro da Lapa. Ele quer ouvir com Clio de Ouro, arranjo do Erivelto Martins, Saudade de Mangueira. Davi Nassio, aquele que nasceu, Davi Nassio era assina, mas Borba fez o arranjo, Francisco Alves canta a Lapa. Tudo isto para o nosso gente ouvinte, que reside no bairro da Lapa, lá em São Paulo, o Jorge Barros Neto. Mangueira querida,

2006, o 13º ano consecutivos no ar, de um jardim, um coleto, a música e a saudade, agora pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Juninho, nosso intervalo e na volta, em nosso coreto sonoro, titulares do ritmo, Carlos Galhardo e a sapoti querida Ângela Mir.